diamante, fabricação caseira. É, Lerin ADP. Eu vou fazer um rolê, vou bolar com os dois raps até o amanhecer. O meu olhar pra quebrada me diz que essa é minha casa. Pode olhar, vi meu chapa, nós estamos pelas áreas. Eu vou fazer um rolê, vou bolar os dois raps até o amanhecer. O meu olhar pra quebrada me diz que essa é minha casa. Pode olhar, vi meu chapa, nós estamos pelas áreas. Tô aqui sim, no meio do bolinho na quebrada. Só eu e minha palavra de bala. Cê vê que o crime é igual uma navalha. Se vacilar, estraçalha, cê tá jogado numa vala. Hey Joe, olhei pro gueto e pela fé negou. Contemplei os moleque na paz e sem terror. É o que eu quero sim, não só pra mim, mas pros pivete que tão de bandida na função de robozinho. Quem não quer sair pra um rolé de croizinha, um Adidas novo no pé, pagar um sorvete pra mina. Ei firma, eu tô cansado de ver essas fitas. Negou aqui na área, não valoriza a vida. Se desperdiça na pedra, seu talento aniquila. Por isso minha vida, baseio no manual que é minha bíblia. Hoje eu conheço a saída, curto aqui na calma. Cristo minha fonte de vida, com ele nada me abala. Pode olhar ali pra quina, que eu tô aqui na quebrada. Pregando a palavra, tamo nas áreas. É, daquele jeito eu tô com Cristo e vou fazer um rolê. Tô inspiradão, vou rolar os dois rap até o amanhecer. Eu vou fazer um rolê, vou bolar os dois raps até o amanhecer. O meu olhar pra quebrada me diz que essa é minha casa. Pode olhar, vi meu chapa, nós estamos pelas áreas. Eu vou fazer um rolê, vou bolar os dois raps até o amanhecer. O meu olhar pra quebrada me diz que essa é minha casa. Pode olhar, vi meu chapa, nós estamos. É mesmo isso, nego, saca a parada, chapa. Eu tô nas áreas, manja, e divisão que é massa. Pelo setor bacana, inspiração de monte. Eu vou é meter bronca, fazer render a onda. Sente a emoção, neguinho, a pulsação que é forte. Sudeste se na cena, seja bem-vindo ao norte. Suor na camisa, orgulho sim, meu irmão. Com Deus na frente até o fim, mesmo de coração. Vejo as paradas aqui, se manja tá inteirado. Eu tô no verde lindo, mas sim tá embaçado. Mas mesmo assim firmou, tá fixado os papos. Direto do pebão aqui, neguinho tá ligado. De balão pelas áreas, longe dos canas, saca. Eu vejo a molecada, tipo curtindo a quebrada. Curtindo a quebrada, do jeito que dá. Porque assim, véi, pode acreditar e pá. Nós tá aqui, manja, é desse jeito, irmão. Nós tá aqui, manja, isso é revolução. Pelas áreas, chapa, pelas áreas, chapa. Então se liga, cara, então se liga, cara. Eu vou fazer um rolê, vou bolar os dois raps até o amanhecer. O meu olhar pra quebrada me diz que essa é minha casa. Pode olhar, vi meu chapa, nós estamos pelas áreas. Eu vou fazer um rolê, vou bolar os dois raps até o amanhecer. O meu olhar pra quebrada me diz que essa é minha casa. Pode olhar, vi meu chapa, nós estamos.